A sua rádio onde você estiver. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz. Hoje é sábado, 11 de março de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Fronte, estes são os contatos para que você possa interagir conosco. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e também nosso número no WhatsApp, né? Adicione aí 45988282828. E eu abro essa meia hora do programa, né, com um grande agradecimento aos políticos da nossa cidade. Ó, sério mesmo, valeu, hein? Porque graças a vocês, Foz do Iguaçu terá mídia nacional gratuita neste domingo, em horário nobre, no programa Fantástico, com a visita do repórter secreto Eduardo Faustini e a volta do quadro Cadê o Dinheiro que Tava Aqui? É, e isso não é só nome de quadro não, né? É também a pergunta que todos nós fazemos, né? Cadê nossa grana? No bolso de quem foi parar? Porque no meu é que não foi, ainda bem, né? Do contrário, eu estaria complicado lá na danada da pecúlio, né? Como uns e outros aí. O 4 deve ser um dos primeiros do Fantástico, então não perca. Mas se não der para assistir ao vivo, né, pegue depois ali o link no site do Fantástico, compartilhe nas redes sociais para que realmente ninguém esqueça na hora de votar agora, por exemplo, né, na eleição para prefeito do dia 2 de abril. Não coloque raposa para cuidar dos ovos de ouro das galinhas do contribuinte, né? Enfim, né? É preciso aprender lições. Essa é que é a verdade. E vamos agora à edição da semana do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui, em meio ao calorão que tomou conta da fronteira ao longo desta semana, vai para um atrativo desconhecido de muitos moradores da Terra das Cataratas. Estou falando das inúmeras cachoeiras existentes nos rios urbanos de Foz do Iguaçu, a maioria dessas cachoeiras, né, de acesso público, embora não contem, claro, com estrutura de segurança para evitar acidentes e não sejam, portanto, né, recomendadas para banho por instituições como o Corpo de Bombeiros. Uma das cachoeiras mais famosas é a Cachoeira do Carimã, que é ponto de encontro de moradores da região sul da cidade aos feriados e fins de semana e tem até comunidade em redes sociais como Facebook. Olha, é bonita a paisagem ali, viu? Outras informações você encontra agora na nossa página no Facebook, Transamérica Foz, e também no nosso perfil na rede social Twitter, @TransaméricaFoz. Mas, ó, não esqueça, hein, se você for curtir uma das inúmeras cachoeiras do nosso município, não deixe pra lá, segurança em primeiro lugar. Depois você bate uma foto, manda uma mensagem aqui pra gente contando como foi, enfim, né, de repente até convida a gente, tá quente, né? Hora de falar daquelas notícias estranhas, bizarras, idiotas, sem noção que tomam conta da pauta dos meios de comunicação e o resultado, né? Você já sabe. Links e mais links de pura inutilidade pública que figuram invariavelmente entre os mais clicados de cada dia, né? Sempre. E também, né? Só pra variar, vem parar aqui na pauta de programas como o nosso, né? Pra você ver aí como são as coisas. E na edição de hoje eu poderia falar do advogado dos Estados Unidos que estava no tribunal defendendo o homem acusado de incêndio quando, de repente, pois é, a calça dele, o advogado, começou a pegar fogo. O culpado foi a bateria de um cigarro eletrônico, né? Mas ele aproveitou o gancho para argumentar pro juiz que os incêndios podem ser acidentais e tudo mais, mas parece que não colou, viu? Eu poderia falar também sobre o criador de cobras que passou 7 anos fazendo cruzamentos e com qual objetivo? Bom, criar uma cobra albina que tivesse desenhos de emoticons sorridentes amarelos ao longo do corpo. Sabe aquelas carinhas sorridentes? Então, e ele conseguiu. Mas pra que serve isso? Pra nada, absolutamente nada. Nem pra que a cobra ficasse simpática, né? O que seria impossível, sei lá, porque a simpatia das cobras não parece aí ser muito compatível com a simpatia humana. Eu poderia falar ainda do vídeo que você certamente já viu do canal BBC News, no qual um especialista que era entrevistado ao vivo sobre o impeachment da presidente da Coreia do Sul foi interrompido aí pelos filhos pequenos que invadiram o link dançando, pulando, fazendo gracinhas, enquanto que a mulher, né, desesperada, usou ali toda a sua habilidade ninja para puxar a criançada de volta, né? Se você ainda não viu esse vídeo, ó, eu recomendo. É um vídeo inútil, mas é, por outro lado, um vídeo engraçado. Mas eu vou falar mesmo, é de um caso ocorrido ontem nos Estados Unidos, que me faltam adjetivos, sério mesmo. Imagine você chegar no supermercado e encontrar num carrinho de compras, no estacionamento, um tubarão com mais de 1 metro de comprimento. Um tubarão morto, claro, mas ainda assim um tubarão. Enfim, a polícia da cidade de San Agustín, na Flórida, requisitou imagens das câmeras e está tentando identificar, né, quem abandonou o animal no local, que deve responder por crime ambiental. Mas detalhe, ó, essa não é a primeira vez que isso acontece. Em 2009, passageiros do metrô de Miami encontraram abandonado no vagão o corpo de um tubarão com quase 1,5 metro de comprimento. Eu, hein? Chuta que é macumba!

música aqui no front. E um abraço aí ao velho Joaquim, que escreveu no Twitter, né, que fica emocionado quando ouve o som dessa música aqui, ó, a da vinheta de gol do canal Fox Sports. Já eu, como atleticano, né, lembrando dos gols que o time tomou na terça-feira na Libertadores, com transmissão, inclusive, da Fox, eu não tenho muita saudade dessa musiquinha, não, viu? Mas o fato é que algumas músicas marcam. Por exemplo... E essa é impossível, né, não olhar para a tela da TV ou do computador quando toca essa música de plantão da Rede Globo, né? E essa outra música aqui, ó, ouve... É a música do programa Topa Tudo por Dinheiro, do Silvio Santos. E sabe de quem eu lembro quando ouço essa música? Dos nossos políticos, claro, né? Por que será? Front Transamérica até meio-dia. Vale tudo, Gil! Vale tudo, Gil! Até! Vale tudo, vale tudo! Música aqui no front. Olha, se tem um programa de computador que eu preciso passar longe, tá? É o tal do Paint. É sério. Me dá uma vontade absurda de fazer montagens toscas, e quanto mais toscas, melhor, né? É uma vontade inexplicável. Enfim, eu postei, inclusive, 3 montagens no meu Twitter pessoal ontem, né? Que me fazem pensar que eu estou desperdiçando tempo por aqui no rádio, né? Eu devia mesmo era ser criador de memes idiotas. Mas eu acho que para isso eu vou pegar aconselhamento, né? Uma consultoria com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa e que tudo armazene, e é aí que mora o perigo. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação de estar aqui com você. e seus ouvintes. Então, mulher do Gogli, eu não vou repetir aqui todo o enunciado, porque eu sei que você estava ouvindo, né? A questão básica é a seguinte: eu devo largar o rádio e usar todo esse talento com pente, digamos assim, pra mudar de profissão? Claro que não, Guilherme. E por que que eu não deveria? Porque eu sou bom no rádio? Claro que não, Guilherme. Porque você é muito ruim no pente. Ok, já não está mais aqui quem sonhou, tá? Só por curiosidade, na sua opinião, tem alguma coisa que eu faça bem? Tem sim, Guilherme. Mas eu não posso falar no ar. Mulher do Gogli, assim você me complica lá em casa, hein? Não, Guilherme. Não é disso que eu estou falando. É da sua habilidade em dublar o personagem Bruno Aleixo. Opa, falei. Desculpe. É um personagem que ninguém por aqui conhece, então é uma habilidade inútil, né? Mas vamos mudar de assunto. Você é a mulher do Gogli, vamos lá. Quarta-feira foi dia 8, então não existe esse dia, mas estou criando agora. Feliz dia da mulher virtual. Obrigada, Guilherme. Fico muito feliz pela lembrança. Lembrança que não é só minha, né? Tem também o Jonathan, que quer saber de você. Mulher do Gogli, você é feminista? Feminista e feminina, Guilherme. Tem também aqui mensagem do Antônio, que não é o Antônio Carlos, né? O pai Tonhão aqui da rádio, que disse que adora seu bom humor e acha que você deveria fazer mais piadas. Mais piadas? É, mulher do Gogli, mais piadas, né? Sei lá, arrisca uma aí. Ai, ai, ai. Já sei. Tem uma piada boa. Então manda. Guilherme, você sabe qual é a terra do Uber? A terra do Uber? Não sei. Qual que é? Uberlândia. Peraí, deixa eu colocar uma risadinha do Chaves no fundo. Pronto. Essa foi boa, hein? Agora, me diz uma coisa. Se Uberlândia é a terra do Uber, Rolândia, aqui no Paraná, é a terra do quê? É a terra dos Rolandos. É, senhorita ligeira, hein? Se saiu bem da saia justa. Você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Com piadas ainda melhores. Nossa senhora, tenham todos um excelente fim de semana. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todos os sábados, aqui no Front. E vamos agora ao segundo intervalo do Front deste sábado, 11 de março de 2017. Ó, ainda tem muita coisa para rolar na próxima hora do programa, até meio-dia. Tem também o candidato que fala na cara, né? O candidato que rouba mesmo e não se faz santinho. O candidato Zé Pecúlio, que é, nas palavras dele, né, mais transparente que filho de vidraceiro. Daqui a pouquinho ele fala aqui. E ainda hoje tem também as informações do esporte. Tem também o quadro do 7-1 da semana. Enfim, Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.